pouso está autorizado, Azul 6918. Fantástico, Azul, qual foi a posição? Agora através do Estela Mares aqui, vou bater 110, se alguém pode soltar. Tá ok, que eu perdi o contato visual. Aguarde para cruzar a final da 28, que tem tráfego pousando agora. Aguarde a final da 28. Salvador, uma boa tarde, zona 0.5, carro no meu, está no 11, autorizado para o fundo. 2733, o senhor vai prosseguir no voo visual até o farol da Barra e retorna para Salvador? A intenção é prosseguir até Veracruz, realizar um circuito Veracruz e após então retornar para Salvador. Ah, ok, então o senhor vai até Veracruz, gente. 1-0, curva direita, saída da El, transição Leda, após voa bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. Controle APR 120, décima 8, transponda 5550. Só evite aí o cruzamento da final da 28, ok? Que eu tenho tráfego para decolar da 1-0. Na 7, devido, 5-1. 5550, transponda, chama pronto para estiver funcionamento, gol no 055. 5550, chama lá, gol no 055. O Azul 6918, seu Solos 21, no livro à direita, 1219, chama. A Olivrar vai trocar para o Solos. Superou o cruzamento até o Escandolô. Ok, ciente. Prossiga então o visual, corredor Axé, corredor forte agora, Litoral Norte. Chama o controle novamente para o PS208. 1208, chama lá, até o Escandolô. Só para Tango, até o estimado para a Praia do Forte. Mais 20 minutos da presença, senhor. Ok, aos 42 na Praia do Forte, informa livrando a zona de controle. Informa livrando a zona de controle, até o Escandolô. Sim, o acionamento 314 já foi informado pela Infraero. Correndo com esse, sua equipe de som, chamando pronto para o táxi. Deixa eu falar caso haja perda de contato radar aqui. Ativo, vou informar. Quando possível, solicita cheque na frequência 119.35. E pode fazer a chamada na 119.35. Entendeu? 155 livre decolagem, vento 120 graus, 10 mais. Livre decolagem da 3155. Rádio. Livre 31, clareza 5. Bem, grato. É, o controle permanece frequente, pode retornar para a 19.0. A frequência pode permanecer nessa, 19.35. Gente, grato. Azul 4118, chame Recife, frequência 13325. 13325, Azul 4118, boa tarde. Boa tarde. Decolas 24, controle 208. 208, grato. Salvador, 1-0. 1077, está autorizado Galeão, nível de voo 360, vai decolar 1-0, curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta piso 1-0, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Pele 1-20-8, transponda 5561. Transponder, controle Lama 20, decimal 8, são pronto para tiver funcionamento, gol 1077. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, poderia confirmar a paz de pedir que decola? No 707 POB, um instante cópia, o que é o Serra Lima? Da Juliette, azul 6918. Azul 6918, está autorizado ingresso na Juliette para a posição 01. 01, ingresso 7-6918. Solo Salvador, TAM 3145. TAM 3145, informação em curso. Romeu, número 2, cópia. Guardando. Tio Serra Lima, seu pronto, cópia. Está autorizado Serra no mesmo foco Tango, nível de voo 100, vai decolar 17, curva direita, na saída Arbor, após prosseguir direto. Controle a PL 120, decimal 8, transponda 5575. Serra Lima, o contagiamento está correto, chamo para acionamento de táxi, torre 1895, ajuste no 0, no 0, bom voo. Delta 3155. 3155. Autoriza Eudes a presente? Não, negativo, a princípio Leda e após Leda, o próximo ponto formado no solo, 3155. Afirmativo, então após Leda, Eudes, Delta 3155. Positivo, após Leda. Após Leda. Certo, piso 1-0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, APR 120, decimal 8, transponder 5567. 380, aprovado para o Galeão, conforme da El, Leda, Bridge, a Tesouro 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. 1208 o controle, 5567 no transponder. Vai chamar quando pronto, tá no 023145. Gente, 3145, chama pronto. Chamará. Clareza 5, Jave 5 ou não? controle 1755, tá com a aproximação desestabilizada, vai prosseguir na aproximação partida para um novo procedimento. IOB 9:30, 3 horas e 10, alterna Salvador. Descontinuar, vou lhe tirar da aproximação, 755. Gente, o 755 vai descer até 2000. Afirmativo. O senhor está no localizador, vai descer para 2000, eu vou lhe descontinuar. Não vai ser necessário o senhor cumprir o procedimento de aproximação perdida. Sem problema. Temos um tráfego, vai ser vetorado novamente aí para o final do 90. Suba para 300, aguardando vetores do JV 51. Não, suba para o 300 inicialmente. Para o 300, pode tomar pronto, o direto a Buco. A Buco, é, pode entrar? Bravo, uniforme, Charlie, uniforme. Zero, descida para 2 mil pés, a intenção do controle é que não se afaste além de 15 milhas, ou 755. Ciente, esquerda 360, descendo para 2 mil. 3155, chame Recife 13325. 3325, OTAN 3, Salvador, boa tarde, adicionar a minha 13 no 4, 4, 0, pronto. Deixa o tempo de espera. Lateral, 6-3. O 6-3 no 4, pronto, confirmo. Pronto. Autorizado, alinhada e decolagem. Vento 1 no 2-0 graus, 1-0-1. Alinhada e decolagem, senhora 63, não passou. 0 para 1, 62-0. Autorizado, via chegada boa, tá? É o trip. Via chegada, certo. Chega, até eu acho que resolveu. Celebre. Com 755 esquerda, 290. Eu decidi 1950, passando agora 290. Esquerda 1755 esquerda, 290. Esquerda 290, com 755. 1395 autorizado via chegada Mari, 1010. Via 755, 5 milhas e meia ao norte de Simbra, 7 milhas afastado do campo. Sim, são 755. Na 755 esquerda, proa 220 está limitado pelo localizador, 755. Esquerda 220 é meio pelo localizador, bom, 755. Minha 314, decola os 35, controle 208. 208, será minha 314. Salvador, boa tarde, a Xané 6304. Xané 314, é o controle e contato, radar. 314. ONU 755, reduza para aproximação, efetua o check para pouso. Reduziu, 3217, autorizado com fins, nível 360, via Alper Zulu 16, até Paim, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, com a primeira curva direita no perfil da DAEL, Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde se intercepta a aerovia. Transponder 5552 e o controle 120, decimal 8. Siga. Clareza 5. 16, a partir de Panin, até Panin. Dael Leda Bridge, 5552 a 208, é o TAP 317. 3217, correto, quando pronto. Bora. 755. Controle Salvador, passarei do 2231 com a informação Romeu. 2231, voo Iduna, desça para 4010, campeão. Duna 4010. Passa nível 160, chama o centro em 12685. Não, 85, pode ficar pela coordenação, James 5 1. Saída da El, Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde tem essa ferrovia. Aciona 5556 e o controle 120, decimal 8. Está livre São Paulo, Congonhas, 360. Decolagem será da pista 10, com curva direita após decolagem. Está em Leda, onde voa direto bridge. Bridge ingressa na Amper Zulu 16, voa até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte. Voa direto trive, trive já entra no procedimento Pirassununga para a pista lá em Congonhas, no centro de Congonhas. Funcionando 5556, chamando Salvador em 1208. É o gol 1399. Uno 399, cotejamento corretíssimo, repórter quando pronto no 08. Muito obrigado, chamará quando pronto, parafuso e estacionamento, Uno 399. Gol 395, número 4, para aproximar, velocidade 229. 320, 39. Uno 925, boa tarde, para o seu curso Serra, prossiga. Serra, autorização Brasília, por gentileza. Bono 925, autorizado para Brasília, nível 360, via Alper Zulu 17. Decola da pista 10, no perfil da Arbor, Elefa, com a primeira curva direita. Aciona 5572 e o controle 120, decimal 8. 360 Brasília, Alper Zulu 17. Decola 10, curva direita na Arbor, Elefa, 5572, aciona 1208 com o controle. Gol, 925, obrigado. 935, correto, para quando pronto, nada. Mataremos, obrigado. Luciano 6210, velocidade 250, desça para 5000, ajustado em 1010 na chegada à Mari. 250, 5000, 1010 na Mari, 6210. Boa tarde, Gono 755, vai passar externo na 10, batida a trabalho. Serra Lima, divisa coragem, vento 120 graus, 10 mais. 755, sente, continua a aproximação, guarda a transição de pouso. Guardando, Gono 755. O 395, ventilação para sequenciamento, esquerda 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, limitado pelo curso loco 395. Controle, autoriza a liberação de velocidade com o trip 5364 após pelô. Qual a velocidade agora? 240, senhor. Mantenha 240 e aguarde a instrução para esse, desse controle para reduzir. Muito bem. Serra Lima, vem com a 208. Gente, 208. 5364, desça sem restrições para 2000. Para 2000 e restrito, 5364, obrigado. Passando o turno, 2733. 2733, eu agradeço a sua colaboração, está agora 4 milhas para o externo, chame a torre 11895. Eu que agradeço, comando, até a próxima, 11895 para a torre. Espero. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu aqui do Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil água. Pelo Serra Lima, controle, contato radar. Serra Lima está passando agora a altitude de 2600, vetoração proa 230, suba para o 100, fala de comunicações, quando a 30 milhas vai direto destino. 230, acendendo para o 100, caso de falha 30 milhas destino, aqui do Serra Lima. 35364, reduza para aproximação e efetua cheque para polo. Certo, 34. Gol 1395, direita 030, próximo vetor será para interceptar o localizador. Direita 030, aguardando o próximo para interceptar o 30. Já terminando 1097. Tá sujeito a coordenação 2733. Tá, conforme o tráfego, vamos ver aqui as melhores opções. Continua a aproximação, guarda autorização de toda a emitida a 10. Afirmativo, toda a emitida a 10, aguardando. 55, seu solo, aos 42, direita, 1219, solo. Direita 219, gol no 75. Paulo Salvador, gol no 755, livrou. Gol no 755, táxi de Alfa, apartando a Juliette. Prossegue Alfa, reporta a Juliette, gol no 755. 080 pro localizador, chama estabilizado. 080, levantada estabilizada, 395. Agora estável no localizador, 35364. Ciente, checa o trem, chame a torre, 11895, 35364. Obrigado, boa tarde, senhor. Gol 395, 5100 para 2000, livre ILS. Livre ILS, no 3952. Gol no 755, está autorizado Juliette para 06. Juliette 06, gol no 755. Gol Salvador, gol no 077, coordenação da gente, portão 9. Gol 1077, coordenação com a equipe de solo, rapaz, para ataque. Ataque no 077. Instrução anterior, curva esquerda, duna, desça para 3000 para o ILS. Está passando 10000, redução para 210. Toquei esquerda, Duna, para 2.000, corrijo, 5.000 pés, senhor? 3.000, Duna, 2.10 na velocidade. Ok, 3.000, Duna, 2.10 na velocidade, 2.10. Mike Juliette, Mike. Informação curso é Sierra, guarda cópia. Prepara sair da Arbor Elef. Arbor Elef, Maria. Arizona 395. Livre Aliança, agora está chorando. Guarda. Alemão autorizado para seguir direto, destino estimado para pouso. 395, reduza cheque trem, chame torre 11895. 295, graças, Lucena. O Kilo Serra Lima estima o pouso 1901. 1901, anotei. Ação 355364. E continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Arremetendo no Alfa 2733. Esquerda para a perna do vento e aguarde para girar a base. Acompanhe a esquerda perna do vento, aguardando para girar a base, 2733. Oi, Salvador, boa tarde, Bona 395, ILS 4 milhas, 2 terra. Ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando. Minha patrulha de pouso, Ventura 20 graus, 129. 1064. Azul 4206, desça para o nível 1110, chegada mágica. Afirmativo, toca remetida na 17. Afirmativo, tem o tráfego do trip que já está aí, já próximo a cruzar a 17, está visual? Afirmativo, está de base para a 17. Afirmativo, aguarde para o toque remetido. O 7-3-3 está autorizado, toque remetido pistão no 7, vento 1 no 3-0 graus, 1 no 2 nós. Está livre, toque remetido na 1 no 7, 2, 7, 3, 3. Juliette Mike, pronto, cópia? Sim, pronto. Mike, Juliette Mike, autorizado para Serra Novembro, Delta, Vitor, nível 4-3-0. Decolando a pista 1-7, com o primeiro curva direita, no perfil da árvore, Elefa. Após cancelar e prossegue visual, aciona 5005 e o controle 120, decimal 8. Direto Mike, correto, confirmo que gentileza o POB e o PAD se encontra? Estamos na aerostar, o POB mais 5 minutos. Gente, então confirma com a Torre 1 no 8, decimal 95, estacionamento e táxi. Mike, direto Mike, vovô. Grato, direto. Estacionamento, Bona 0, tem que estar no 11. Bona 0. Puxa. Aguarda, Bona 0. Para o táxi, está 3145, está com 145 a bordo, 4 horas, está alternando cabinas. O RMT, os 48, tu vai fazer lá o toque remetido? Afirmativo. Então curva à direita da presente para entrar na fila logo atrás do gol, está visual com o gol? Está visual com o gol. Logo atrás do gol, que é o mais próximo possível, com separação, o vento no 50 graus, 10 mais, aguarda a autorização do toque remetido. Afirmativo, como o número 2 do gol, aguardando o descente 36 na 1-0. Romeu Oscar, pelo cópia? Quilo Romeu Oscar, autorizado para Morro de São Paulo, 1 no meu pé, decolando da 1-7 com curva direita, corredor Axé, após Coxa Pregos, aciona 0153 e o controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, passarei 2231, tá 2 milhas para o Simbra. Ok, gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. Base pela direita, o 2733. Tá liberado. O 0554. No 055, negativo zero da companhia no 08, vai iniciar a guarda no mesmo site. No 399, foi nosso equipe de salva, pode para táxi. No 399, chamará a produção para o táxi, autorizado por 10, no 399. No 399, fica atento a aeronave da companhia que está passando a retaguarda, aposta livre, pode para táxi. E aí já pode passar a aeronave da companhia retaguarda e o custo médio e chamar para o táxi, 1399. 109, toque remetido, pista no zero. Valeu, toque remetido, pista no zero, 2733. 1055, Gonçalo. Escuta. 1055, Centro Recife, coordenou junto com a gente para uma mudança de rota. A sua rota agora será o Perizulu 17, Elefa, e após o Perizulu 21. A sua saída continua com curva à direita, porém agora é a saída Arbor Elefa, para o gol 1055 da Confins. Informe passando 4000. Azul 4206, desça agora para 2500 com 1010. 2500 com 1010, passei depois. 5. Puxa, só no 4. Puxa. Nada. Passar o Mike com o Edson, no seu curso é Serra, guarda cópia. P210, localizador em aproximação, reduz a checa o trem, chame a torre, 1895. 1895, boa. 231, livre pouso na 10. Sal em Índia, no ponto de espera, torre em 1895, ajuste 1010, bom voo. Pátio principal, Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste 1010, voo 1077. 500. Positivo, com ajuste 1010. No 7, Elefa, após o Perizulu 21. Saiu, perfil de saída Árvore Elefa. Então, Árvore Elefa, bem Elefa, então vai ser para o Perizulu 21, até onde vai ser o vento, é bom. Tem um vento de 120 graus, 129, livre do colar. Ou junto ao controle já com fins, eu acho, o perfil de descida. Espera. Leão Santos, 3217. 3217, prossiga. Pode pegar a base. Terra do vento, pés aguardando, 2733. CS, 1313. 231, sobe aos 4. 53, direito, 1297. Direita 219, daí então, é isso, 31. Romeu Oscar, decolou 53, controle 208. 208, obrigado. Zero, vento 100 graus, 129, livre pouso no zero. Gente, livre pouso na 10, chanel 6210. Escuta do sol? Salvador, trip 5491 com a informação Sierra. Trip 5491 ao controle, autorizado via chegada amanhã, ajuste 1010. 10 via chegada, desce daí de mais 7 milhas. 7. Um pouquinho à frente para liberar a faixa central do pátio, que eu estou com uma aeronave aguardando o pushback. Afirma, gol, 1077. 2736 aguarde para girar a base. Faço 360 pela direita aqui para não afastar muito o campo. 360 pela direita, 2736. Correto, confio que é o B? Parecionamento e táxi, torre 18, decimal 95, ajuste 1010, mas que é com Delta Vovô. Vovô e para Veracruz, posteriormente para IP para o circuito, operamos visual. Pistão no 7 e o ajuste no 0 no 0. Meu cordial prazer falar. Mike Gurelta? Gente, agora sua rota será o Perizulu no 7 até Elefa, após o Perizulu 21. Perfil de saída será Árvore Elefa permaneceu na curva pela direita, o TAM 3217 para Confins. Ok, autorizou 360 Confins na saída Árvore Elefa, Peselu 17 até Elefa, após a Peselu 21. Transponder permanece 5552, o TAM 3217. Correto, 3217. Concluindo 360, Força Aérea 2733. Silvestre, prossiga para a base da 1-0 agora com a proa sul e aguarde para tocar remetida. A base com a proa sul aguardando, 2733 para 1-0. E a 2-1-0, solo 5-6, direito 2-1-9, solo. 2-1-9, boa. 3-1-4-5, devido ao colar, vento 1-4-0 graus, 8-9. Experimento decolagem 1-0, tá 3-1-4-5. Uno 055, dando com a equipe de solo, repete para táxi. É bom, tá, táxi, 055. Liga. Oi. 6210. 6210, táxi, lento, via Alfa, vai matar a Juliette. Via Alfa, Matheus Juliette, 6210. Com 4 para ver a nossa visita. Prossiga. Possibilidade de voarmos, toque. Livre. Toque da presente. Pelo Serra Lima, frequência livre, bom povo. Pelo 733, autorizado para o toque arremetido na 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Livre, toque arremetido, pista no 02733. 3-1-4-5, decola 5-7, controle 208. 3-0-8. Guarulhos, 3 horas e meia. TAM 3217, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0-0, bom voo. TAM 7 direita, 1895.0, TAM 3217. Para 0-4, 3-9-5. Passarei 2-2-3-1, vai seguir a navida Gol, vai ingressar no pátio 3, posição 0-4. Segue o Gol, pátio 3, 0-4, 2-2-3-1. Azul 4206, Serra Vitor 366, aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1. Muito bom, chame a torre para pousar. 118.95. Chamaremos. Salvador, boa tarde. Azul 4206, estabilizado no elétrico. 6, continue a aproximação. Aguardando atualização de pouso. 4206. Autorizado, chama para ingresso, 7 Delta. Salvador, o gol. 925, puxa, está no gate número 5. O 10, aguarde para ir na base. Esquerda, perna do vento, meu 10 aguardando, 2733. Era uma disposição antes do Juliette, que eu tenho previsto 1-0, vai aguardar. Aeronave da Gol liberada. Ok, vai manter a posição aguardando a aeronave da Gol liberada. O Gol 1399 tem 175 vapor, altura de 3 horas e 39 minutos, operando o galeão pronto para o táxi. Gol 1399, táxi autorizado, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1-0-1-0, bom voo. Parte principal via Índia, no ponto de espera, 1895, obrigado, uma boa tarde, boa semana. Ação externa, baixou e travou, visual 4206. Ciente, aguarde autorização de pouso. Onda 042 é o controle, está autorizado via chegada bom, feijão estilo. Onda 009 agora. Desvia, posso confirmar minha rota? Decolando da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda. Após o Leda, vou direto bridge onde tem essa ferrovia. Aciona 5014 e o controle 120 decimal 8. Campinas 340 conforme, decolada a pista 10 com curva à direita, na Dael Leda, apoiada direto o brick. 5014 transponder 208, controle azul 4, perdão, 6933. 963, correto, pode pôr no pronto. Contará. Fala 6210, pode prosseguir? Negativo, menos um, tem mais uma aeronave da Gol que já iniciou o push. Está finalizando o push, vai chamar para táxi. Após a passagem da mesma, está autorizado o ingresso. A minha possibilidade de prosseguir para o gate 2? Gate previsto 10, gate 10. Pois é, não, estou pensando pelo 2 que está desocupado. Aí em coordenação com a companhia em infraero, que previsto pra gente é 10. Ah, então ficou difícil. Beleza. A 3560, aproximação, cheque o trem, torre 1895. 1895, muito obrigado, até daqui a pouco. Boa. Controle Tamaru, 3190, boa tarde, informação certa. 3190, controle autorizado via chegada à área, ajuste 1010. 1010, via. Ciente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ciente, guardando. 2733, curva direita, para não se afastar muito do campo. É, o ideal é que faça a sua espera aqui no través norte da base aérea, que deixou na final da 17 livre. Afirmativo, através norte da base aérea, deixou na final da 17. Ou 2733. 4206, solo 02, direito, 219, solo. 219, 42, 06. Mike Eco Delta, decolou 03, controle 120, decimal 8. Mandar 03, 208, Delta. Torre, 1399, ponte espera bravo, 10. Gente, mantém a posição. Vai manter a posição. Obrigado, igual para o Ciente, prossiga para a rotatória 1500 e aguarde. Tá 3560, vento 1 no 30 graus, 12 nós, livre pouso pista 10. Livre pouso na 10, tá 3560. 3217, decola aos 04, controle 120, decimal 8. 08. Autorizado, informe livrando a zona de controle. Tomará. Plano 3145, chame Recife, frequência 13325. Plano 3145, chame Recife, 13325. 3325. 549, ela estabilizou. 491 é aproximação, cheque o trem em redução, torre 1895, tribip. 9895, boa. Boa. Salvador, agora 9077. 9077. Na inscrição de 20 milhas de Delta Mike Eco Salvador, abaixo do nível 130. Liberar restrição, suba sem restrições. Sim, obrigado. Chana 6210, já avisou o aeronave da Gol? Gente, guardião 05. encerra, prossiga para a rotatória, 1500 pés, reitero a aeronave da gloriosa Força Aérea 1000 pés na rotatória, chame a torre 11895, solicite instruções. Quilo, como é que serve? Ambiente, 1500 pés na rotatória. Solicitando 3217, decolou cruza 3000. 3217, controle, contato radar. Pode aprovar Arbor, 3217? Positivo. Arbor. Dia 05, normal no transponder. No zero, devido a obras, vai seguir a viatura Solomon em Freire, já está posicionada, aguardando o aeronave. Ok. 560, solo 06, direito, 219, solo. 219, direito, 3560. Obrigado. Positivo, fracional transponder na posição normal. Vertical, na travessa da base, aguarde para girar a base. O na perna do vento vai interceptando 2733. O meu 12 é o controle autorizado via chegada à área, ajuste 1010. Autorizado via chegada à área. Vai bater. Dois mais Juliette Mike, Aerostar. Estamos com 9 a bordo para fora da área. Autorizado, chame para ingresso no 17. Mais Juliette Mike. Gol no 077, chame Recife. Frequência 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, Recife, uma boa. 077. Boa. Quase no avião, no vento, 120 graus, 12, lá, clima e pouso no zero. 12, colo 2, clima e pouso. 2736, aguarde para girar a base. Aguardando, 2736. Aeronave, decola 07, controle 208. 208, obrigado, boa tarde. Afirmativo, estou com a aeronave da trip 1,5 para 10 da projeção, suposto depois dele, continua a aproximação. Grato. Então 3560, observa a aeronave da Gol puxando no 05 após o ingresso da Juliette para o 03. Dael, está presente. Autorizado. Dael, está presente, obrigado. Grupo Sonai 1. Caravana Força Aérea 1. A gerar base pousar, ok? 2736, gira base agora, reporte na final. A gerando base, 2736, reportaria na final. A aeronave transmitiu comigo, confirme? Com 055, ele é MT. Tem uma 5, tá. Da 1-7, 1 kg cada que é. Se tiver que ser livre pouso no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, QCA. Flip no solo 09, livre à direita, chama 219 solo. Livre. 2000, positivo operante. Antônio Gol na 042, então é livre a gente da instrução de pelo. Passando ali a torno de 3.700 pés. Positivo. 042 já pode estabilizar no máximo. O 055 de decolagem, 120 graus, 129. Livre decolagem, 09. Se terra, solo aos 10, ultrapasse a interseção e aguarde para reingresso para taxi zero estado. O 1042, velocidade 210. É 2210 mais, 0432. Positivo, o senhor está passando agora 7000, sem restrições até 2000. 42, Mato Grosso. 3190, livre LS. 3190, reportagem autorizada. Autorizado a aerostar, frequência livre estacionada. Solo 6973 azul no gate 1 no push da questionamento. 6973, aguarde para push. Guarda, 6973. Para o táxi, o gol 1925, estamos com 183 a bordo, desculpa, 193 a bordo, 356, alterna Campinas. Gol 1925, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste 1009, bom voo. 9, informa que após esse vai ser pouso final. Que após perna do vento para guardar a base. Trip 5491, observando o tráfego da Gol, ingresso na Juliette para o pátio 3, posição 05. Após o Gol, Juliette, pátio 3, posição 05. 491. 255, controle, contato radar. Pode valida? 399, Leda, autorizado. Obrigado. 1042, vetoração para sequenciamento, direita 230, 2000, limite localizador. Direita 230, desce 2000, limite lógico 042. Acho que é o Papagorfo já em contato visual com o aeroporto. Positivo. Positivo, então. Torre 1895, câmbio. Obrigado. Branco. Torre, Oscar, Papagolfo. Papagolfo. Continua a aproximação, vou pousar 1017. 17. Ok, então mais próximo aí, as 3 milhas, base para 17, reporte gol. Trabalhei. Salvador, boa tarde, gol 925, ponto de espera pronto. 925, autorizado, né, manter 1-0. Mantém. Aguarde para decolar de um minuto. 2231, frisal para Barreiras, nível 180. Decolando da 10, com o primeiro curva esquerda no perfil da Momo. Após, prossegue direto Barreiras, acionando 5562 no transponder e o controle 120, destino 8. Autorizado Barreiras, nível 180, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo. Após direto Barreiras, aciona 5562 e o controle de Salvador 120, destino 8. Passaredo 2231. 2231, correto, reporte quando pronto. Mais Juliette, Mike, livre a decolagem, 1-50 graus, 129. Autorizado, Mike, direto. Papa Golf, abandonando o ILS. Autorizado, base para 17, reporte Golf. Oh. 2733, observe que a aeronave que está entrando base pela direita da 17, agora está mil pés descendo para a base, ok? É, faço o 360 pela sua direita, aguardando para girar a base da 1-0. 360 pela direita, tá? Na 1-0, 2733. Afirmante, vai ter que aguardar também que eu tô com outro pouso na 10. Ah, mantendo a espera, 2733. 70 e o controle 120, decimal 8. Excelente, fez o Lu 21, foi conforme a roda. Decola 1-0 após decolagem curva direita na perfil árvore elétrica. 5570, 120, decimal 8 para o gol 1755. 755, correto, após quando pronto no 06. Contará pronto no 06 com 1755. 3190, Duna, localizador em aproximação, reduz a checa o trem, chame a torre, 1-1895. 395, 390, já reduzindo. 2208. 208. Papa Golf, vento 1, 30 graus, 1, 2, 9, livre pouso, pista 17. Golf, livre pouso. Está autorizado para o voo 1755, Arvo, transição Elefa, após a Pesulu 17 e após a Pesulu 21, confirme. Alternativa, voar por direto Elefa, não vai interceptar Pesulu 17, na verdade, o centro passou essa rota para a gente, mas em Elefa já vai interceptar Pesulu 21. Ok, então em Elefa já intercepta a Pesulu 21. Então a Pesulu 17. Desconsidera a Pesulu 17 para passar pelo centro, mas na verdade não vai interceptar essa aerovia. Coragem, rua 925, vento 130 graus, 122. Vai iniciar o 925. Papa Golfo, no solo aos 16, autorizado à direita, estacionar a frequência de Golfo. 520, entendeu que irá receber instrução de aerovia em voo, confirme. Direita 70, Lock, reduz 170, Golfo, número 1. Só que eu não estou observando sua localização pelo pote radar, estacionado normal, 0715. Afirmativo, 1715, para ser preciso, estamos sobre a terceira ponte agora. É negativo o contato pelo radar, continue a aproximação e reporte próximo ao farol de Itapuã para fazer cruzamento final e pouso direto grego. Contará próximo a Itapuã e... confirma então visual 10 horas para a companhia mesmo. Estimativo, agora está sendo visualizado. Está presente, então está autorizado direto para a base para o Graé, que é máximo de 500 pés, e apressando as manobras na medida do possível, ok? Está agilizando o cruzamento então. Guardião 0-4. Oi, boa tarde, vou na 042, passadora no final da noite. Sente, aguarde a autorização de pouso. A 1.500 pés na razão de subida até o nível 200 devido ao tráfego para o Mike e Juliette Mike. Gente, vai manter 1.500 pés por minuto até o nível 220. Fine. Controle, gol 925. 925 é o controle, contato radar. Gente, aguarde a... na posição, aguarde o ponto de pé. Entregado. Adião, concluo o cruzamento da final da 1-0, depois de base direito, direto, pátio Graé, reporte no solo, 1-2-0 graus, 1-0-9. Faltará no solo, já livrando o cruzamento, o guardião da Terra. Torre Salvador, gol 1-6, 1-2, nossa final número 2, recolhido. Gente, aguarde a transição de pouso. Vai. 042, continua a aproximação, guarde pista livre, informa que o helicóptero na sua frente um pouco abaixo, não interfere na sua aproximação, ele vai pousar na pista 17, pátio à esquerda da aproximação, sem cruzar a final. 5-4-5, boa tarde, Serra Confere, autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da 1-0, com curva direita, na saída Coral. Posso lançar e prossegue visual, aciona 5036 e o controle 120 decimal 8. Autorizador no 40 para Ilhéus, saída Coral, para a direita, aciona 5036, controle 120, 4.